Os adorados. Sabe quem são, Bimala? Krishna fala no Gita. Bom, Krishna fala tudo no Gita, né? Quem são os adorados? Quem você adora? É o que nós vamos ver hoje no Bhagavad Gita, capítulo 16, verso 18. Quem são os adorados, Bimala? São eles mesmo. Todo mundo adora. Não, quase todo mundo, né? A coisa mais feia que tem é um religioso ou um pseudo religioso ficar puxando o saco desse tipo de gente, né? Dos adorados. Todo mundo quer tirar foto com os adorados, quer ser amigo dos adorados, quer se casar com ele, quer fazer um filho para depois pegar a pensão dele ou os bens, né? Homem também adora os adorados. Arrumar uma boquinha, arrumar um esquema, arrumar um empreguinho, né? Eles adoram os adorados para isso, para se dar bem materialmente. Tá, já parei de falar, já falei quase tudo. Não, nem comecei a falar, Bimala. Bom, gente, bom, é o que nós vamos ver no Bhagavad Gita, capítulo 16, verso 18. E você que não tem o Bhagavad Gita em casa, é muito simples. É só entrar no nosso site krishnafm.com.br, que na quarta linha, isso mesmo, ainda não mudou, essa Bimala não para de mudar as coisas. Na quarta linha está lá o link livros grátis com as opções para ler na tela ou baixar. Vamos, que mais nós vamos... os retiros. Já vá se programando para os retiros de carnaval nos templos e comunidades Hare Krishna. Depois a gente fala mais. Vamos ler o Shrimad Bhagavatam e vamos ler o livro Krishna, se der tempo. Bom, então vamos ver quem são, afinal, esses adorados, com a tradução e significados dados por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada, Jai. Amagyanati Mirandasya Gyananandjana Shalakaya Chakshuru Militandjana Tasmae Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobishtam Staptam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahiyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Juta Pada Kamalam Shri Gurum Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahaganara Gunatam Vitam Tansadivam Sadvaitam, Savadutam, Parijana Sahitam, Krishna Chaitanya Deva, Shri Radha, Krishna, Padam, Sahagana, Lalita, Shri Vishakam, Vitanscha, Hey Krishna, Karuna, Sindhu, Dinabandhu, Jagarpate, Gopesha, Gopika, Kanta, Radha, Kanta, Namostute, Tapta, Kanchana, Gourangi, Radhe, Vrindavaneshwari, Vrishabhanu Suti Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindubhya Evacha Patita Nampa Vanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Então vamos tentar cantar esse verso 18 do capítulo 13, nome do capítulo, oh, Krishna, Balarama, Radha, que cruz pesada. As naturezas divina e demoníaca. Bimala, eu teria que ter decorado, mas eu sou apenas um leitor, né? Não sou um pregador, eu sou apenas um leitor. E minha cabecinha é de pano. E cachorro velho não aprende truque novo. Você não entendeu ainda? É porque você também é uma cachorra velha. É, não aprende truque novo, é difícil, é muito difícil, né? É por isso que a maioria são jovens, né? Os jovens estão na fase, na época de aprender, na idade de aprender, e eles aprendem mais rápido. Tá, já parei de falar. Então vamos tentar cantar esse verso 18 do capítulo 16. Capítulo 16, verso 18, as naturezas divina e demoníaca. Então vamos lá. Cadê o Gita? Tá aqui. Ahankaram balam darpam kamam krodam cha sanshrita mamatma paradeshu pradueshanto baya suyaka pradueshanto baya suyaka. Tradução palavra por palavra. Ahankaram, falso ego. Balam, força. Darpam, orgulho. Kamam, luxúria. Krodam, ira. Cha, também. Sanshrita, tendo-se refugiado em. Mam, a mim. Atma, da própria pessoa. Para, deixo, em outros corpos. Pradueshanta, blasfema. Abhyasuyaka, invejoso. Tradução completa, confundido pelo falso ego, força, orgulho, luxúria e ira, o demônio se torna invejoso da suprema personalidade de Deus, que se encontra situado no seu próprio corpo e nos corpos dos outros, e blasfema contra a religião verdadeira. Nossa, quantos pontos tem aqui? Nossa, bom, o demônio tem CPF, RG, como que chama? CNPJ, tem um mundo de coisa. Esse é o adorado, né? É o adorado. Ele tem um monte de coisas, né? Entre aspas, os mais bem sucedidos dentro da sociedade humana são os demônios, né? Como Krishna explica aqui. Eles vivem confundidos pelo falso ego, acham que são esse corpo. Eles têm força, orgulho, luxúria, ira, e eles se tornam invejosos da suprema personalidade de Deus, Krishna, que se encontra situado no seu próprio corpo e nos corpos dos outros, e blasfema contra a religião verdadeira, porque a falsa puxa o saco dele, né? A falsa enche a bola dele. Se bobear, são até sócios, né? Tá, já parei de falar. Ler mais, falar menos, tá bom. Uma pessoa demoníaca, estando sempre contra a supremacia de Deus, não gosta de acreditar nas escrituras. É porque as escrituras apontam o dedo para ele e falam que eles estão errados. Ela inveja tanto as escrituras como a existência da suprema... As escrituras autorizadas, não é qualquer escritura, né? Elas invejam as escrituras autorizadas, como também a inveja à existência da suprema personalidade de Deus, Krishna. Isto é causado pelo seu assim chamado prestígio e seu acúmulo de riqueza e força. Ela não sabe que a presente vida é uma preparação para a vida seguinte, e sempre falha na lição final que acontece na hora da morte. Não sabendo disto, ela na realidade inveja seu próprio eu, bem como ao dos outros. Ela comete violência contra outros corpos e contra seu próprio corpo. E de repente, isso acontece até com quem não é adorado, né? Os jovens, você vê, os jovens, eles se cortam, pegam gilete, se cortam, se picam, se furam, põem porcarias no corpo. Faz um monte de loucura, né? Se transforma em bichos, lagartos e sei lá o que, tem loucura de todo tipo, mas se encaixa aqui, ó. Comete violência contra o seu próprio corpo. São pessoas demoníacas, pessoas influenciadas pelo modo da ignorância e da paixão também, né? É uma mistura de paixão e ignorância. ela não faz caso do controle supremo da personalidade de Deus, Krishna, porque não tem nenhum conhecimento. E só os Hare Krishnas de verdade têm conhecimento. E todos aqueles que se associam, né, com os Hare Krishnas, os verdadeiros devotos de Deus. Tendo inveja das escrituras e da suprema personalidade de Deus, Krishna, ela apresenta argumentos falsos contra a existência de Deus e refuta a autoridade escritural. Ela se considera independente e poderosa em todas as ações. Pensa que, uma vez que ninguém pode se igualar a ela em força, poder ou riqueza, ela pode agir de qualquer forma e ninguém pode pará-la. Por quê? Como eu falei no começo do programa, a maioria adora, idolatra, canta as glórias, quer ser amigo, quer tirar foto, quer fazer fio com ele, né? Ele pode ser feio, que mais? Pode ser feio, pode não ter fama, pode até não ter poder, mas se ele tiver dinheiro, é igual a música do carnaval fala, ele está com tudo, né? Lindo, lindo para as mulheres e atrativo para os homens, né? Meu amigo, arruma uma boquinha para mim, arruma um empreguinho para mim, arruma um esquema para mim aí, eu quero entrar no... Eu sou o melhor laranja que você pode ter. E vai inventando, né? E todo mundo quer adorar esse tipo de demônio. Todo mundo que... Krishna fala, né, no Gita. As pessoas, no modo da ignorância, adoram e servem espíritos e fantasmas. As pessoas, no modo da paixão, adoram os demônios. As pessoas, no modo da bondade, adoram os semideuses, e por aí vai. Então, se ela tem um inimigo que talvez pudesse deter o avanço de suas atividades sensuais, ela faz planos para derrubá-lo mediante o seu próprio poder. Se não é a favor de mim, é contra mim. E aí, meu amigo, ele ataca essas pessoas, qualquer um, né, que se põe na frente, às vezes se juntam num grupo... se associam, vários desses, né, fazem planos, se fundem em empresas, se fundem em grupos, fazem grupos e atacam aqueles que atrapalham os seus planos sensuais e planos de poder e etc., né? É assim que funciona. Coitado dos ladrões comuns, né? Os ladrões comuns, para roubar 2 milhões, 10 milhões... sofrem tanto, fazem tanto barulho, ferem pessoas, tudo. Agora os ladrões legalizados roubam 300 milhões, 400 milhões, 600 milhões, 1 bilhão. É os ladrões legalizados, né? Esses demônios legalizados aí, eles roubam legalmente. Claro, Bima, quando se fala de regras materiais, sempre deve haver algumas exceções. Tá bom, já parei de falar, todo o conhecimento, todas as respostas estão no Bhagavad Gita como ele é, traduzido pelo devoto puro de Deus A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. E você que não tem o Bhagavad Gita em casa, é muito simples. Ele está de graça no nosso site. Você entra agora na krishnafm.com.br. E na quarta linha está lá o link Livros Grátis, com as opções para ler na tela ou baixar. Mas se você não quer ler na tela nem baixar, tem que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada, quase a preço de custo. Você clica aí, ó, Livros Novos. Já aparece a coleção Shrimad Bhagavatam, que nós vamos ler na sequência. Já vai descendo, já aparece a coleção Shri Chaitanya Charitamrita, o Doutorado da Ciência do Amor a Deus. Já aparece a coleção Srila Prabhupada Lilamrita, a próxima coleção que a gente vai ler na rádio, se Krishna deixar. E já aparece agora o Bhagavad Gita, como ele é, edição especial de luxo. Você encomenda o seu, chega rapidinho na sua casa pelo correio, e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. programaresponde@hotmail.com. Ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram, DDD 18 98 171 5751. Combinado? Então tá combinado. Desce mais quatro livros aí que você encontra o Bhagavad Gita como ele é, edição normal. já encomenda uns dois ou três desse aí também. Esse aí você dá de presente, empresta, aluga, vende, ou então dia 25 esquece por aí, compartilha conhecimento. Combinado, gente boa? Então tá combinado. Qualquer dúvida... Ah, já falei, é verdade. Então tá combinado. Bom, gente boa, na sequência do programa, vamos falar dos retiros, do carnaval. Isso mesmo, é, não vai ter carnaval. Acho que não vai ter carnaval, né, Bímola? Por enquanto não se tem notícia. Mas vai ter o retiro de carnaval. Retiro de carnaval vai ter, tá? Você entra no nosso site agora, krishnafm.com.br. E na quarta linha está lá o link Agenda. Você clica ali, já cliquei aqui. Já cliquei aqui, pronto. Tem o alfabeto aí. Aqui é uma bagunça organizada, né? O alfabeto aí, letra R de retiros. Vou apertar aqui. Ih, não está funcionando de novo, Bímola? Estava funcionando. Não, no celular funciona, mas no notebook não funciona. Ô, Krishna Balarama. Ah, deve ter... Eu tinha achado o defeito aí, mas... Tá, vamos descer. Vamos lá na letra R de retiros. Vai descendo, retiros, retiros, Rassumana, retiros, aqui ó, retiros, Hare Krishna. Fazendas, resorts, pousadas e hotéis. Daí os vários endereços, você faz contato com o endereço mais próximo de você, pergunta que dia que vai ser, como que vai ser direitinho, tudo certinho, bonitinho, aí você vai, né? E aproveita o melhor dos dois mundos, o melhor do mundo material e o melhor do mundo transcendental. Combinado, gente boa? Então tá combinado. Qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. programaresponde@hotmail.com. Ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram, DDD 18 98171 5751, Bímola. É isso, é isso aí. Só faltava esquecer o telefone também. Tá, então vamos lá. Vamos ler mais um pouquinho do Shrimad Bhagavatam, O Purana Imaculado. Mas antes vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Sarasvatim Vyasam Tato Jayam Ujiraye Shrimvatam Swakata Krishna Punyashravana Kirtana Hridiyanta istohi abhadrani vidnoti suhri satam nashta prayeshu abhadreshu nityam bhagavata sevaya bhagavati utamashloke bhaktir bhavati naistiki. Estamos lendo o Shrimad Bhagavatam, canto 4, capítulo 27. Deixa eu ver aqui o nome do capítulo. Chandavega ataca a cidade do rei Purandjana. Paramos exatamente nesse verso onde o grande sábio Narada prosseguiu. Meu querido rei Pratinavarishad, igualmente como tu, o rei Purandjana envolveu-se em muitos desejos. Assim, ele adorou semideuses, antepassados e líderes sociais com diversos sacrifícios, os quais eram todos horríveis porque estavam inspirados pelo desejo de matar animais. Estava falando com um ouvinte ontem, Bímola, sobre isso, né? As pessoas adoram os semideuses, mas esquecem que os milhões de semideuses, né? Os milhões, para não... Porque tem um universo que tem 33 milhões, tem um universo que tem 100 milhões, né? Então, os milhões de semideuses também estão sujeitos à ilusão. São devotos de Deus, mas não são devotos puros de Deus. Eles têm corpos materiais e desejos materiais de poder, de controle. Então, até o Senhor Brahma, que é o primeiro filho de Deus, e o Senhor Shiva, que são os maiores, os mais poderosos, estão sujeitos à ilusão. Então, não é uma boa ideia ficar adorando semideuses, né? Aliás, a única pessoa digna de adoração é Krishna, porque é a única pessoa que não tem a tendência a cair. É a única pessoa que nunca vai nos decepcionar. Neste verso, o grande sábio Narada... É, nós temos que nos apegar em Deus, Krishna, porque ele é a única pessoa que nunca vai nos decepcionar. Neste verso, o grande sábio Narada revela que o caráter de Purandjana estava sendo descrito para servir de lição ao rei Pratinavarishad. Na realidade, toda a descrição mostrava figuradamente as atividades do rei Pratinabarrixá. Neste verso, Narada diz francamente, igualmente como tu, o que indica que o rei Purandjana não é outro senão o próprio rei Pratinabarrixá. Sendo um grande devoto de Deus, Narada Muni queria parar com a matança de animais em sacrifícios. É, os verdadeiros devotos de Deus não concordam, não apoiam e não querem a matança dos pobres animais. É, os verdadeiros devotos de Deus, e eles nem comem, né? Não comem animais, né? Ele sabia que se tentasse impedir o rei de realizar sacrifícios, o rei não o ouviria. Por esse motivo, ele descreve a vida de Purandjana. Mas neste verso ele revela pela primeira vez a sua intenção, embora não completamente, ao dizer, igualmente como tu, de um modo geral, as pessoas comuns que estão apegadas a multiplicar os seus descendentes precisam executar muitos sacrifícios e adorar muitos semideuses para o benefício das gerações futuras, como também precisam satisfazer muitos líderes, políticos, filósofos e cientistas. Ficam adorando todo mundo, né? Menos Deus. Eles adoram todo mundo menos Deus. Ou então adora Deus também, né? Como diz o ditado, acende uma vela para Deus e outra para o diabo, né? É, tá. Então eles fazem isso para o benefício das gerações futuras, como também precisam satisfazer muitos líderes, políticos, filósofos e cientistas, para que as coisas aconteçam de modo favorável para as gerações futuras. Os ditos cientistas estão muito ansiosos por saber se as gerações futuras viverão confortavelmente, de modo que procuram encontrar diversos meios de gerar energia para movimentar locomotivas, carros, aviões e assim por diante. E na verdade eles só criam problemas, né? O que parece uma solução, ou parecem soluções, na verdade são mais problemas que eles criam. Agora estão esgotando o suprimento de petróleo. Essas atividades estão descritas no Bhagavad Gita 2.41, que diz Yava Sayatmika Budir Ekeha Kuru Nandana Bahu Shakahi Anantascha Budayo Vyavasaya Inam. Em português, aqueles que trilham o caminho transcendental são resolutos em seus propósitos e sua meta é uma só. Ó amado filho dos Kurus, a inteligência dos irresolutos é multidiversificada. É, e a cabeça deles estão a milhão. E aí, meu amigo, como vai ter paz? E como pode haver alguma felicidade sem paz? Nessas perguntas Krishna faz no Gita, né? Muitas ideias, muitas metas, muitos desejos, muitos focos. Fica perdidinho, né? E a cabeça dói, né? A cabeça deles estão a ponto de explodir. De fato, aqueles que conhecem tudo têm determinação para executar a consciência de Krishna. Mas aqueles que são patifes, mudas, dos kritinas, pecadores e os mais baixos da humanidade, Naradama, que estão destituídos de toda a inteligência, Mayaya Parita Gyana, e que se refugiam no modo de vida demoníaco, não têm interesse pela consciência de Deus, a consciência de Krishna. Sendo assim, eles se comprometem e empreendem muitas atividades. A maioria dessas atividades centraliza-se na matança de animais. Se vê o Brasil, graças a governos anteriores e graças a esse aí, né, que está mantendo essa abominação, o Brasil é o maior exportador de carne de vaca do mundo. A civilização de carne vermelha, né? A civilização moderna centraliza-se na matança de animais. As pessoas comuns proclamam que, sem comer carne, suas vitaminas ou sua vitalidade serão reduzidas. Assim, para manter-se capazes de trabalhar arduamente, eles precisam comer carne, e para digerir a carne, precisam beber. E para manter o equilíbrio entre beber vinho e comer carne, precisam ter suficiente satisfação sexual que os manterá capazes de trabalhar arduamente como se fossem asnos. Calma, estou ladeando a página aqui. Existem dois processos de matança de animais. Um deles é feito em nome de sacrifícios religiosos. Todas as religiões do mundo, exceto os budistas... Agora acho que nem os budistas escapam, né? Tem um programa... não faz a cerimônia, mas os chamados budistas de hoje em dia comem carne, peixe e ovos, né? Ou alguma desses itens, né? O budismo original não, né? O budismo original não faz sacrifícios de animais e nem os seguidores do budismo original não comem carne, peixe e ovos também. Mas vai tudo degradando, vai tudo especulando, né? E aí o cara fala que é budista e come carne, né? E come os pobres bichos. Todas as religiões do mundo, exceto os budistas, têm um programa de matar animais em lugares de adoração. Segundo a civilização védica, recomenda-se aos comedores de animais que sacrifiquem um bode no templo de Kali, sob determinadas normas restritivas, e comam sua carne. Do mesmo modo, recomenda-se-lhes que bebam vinho, adorando a deusa Chandika. O propósito é a restrição. Tem-se abandonado todas essas restrições. Hoje em dia, abrem-se regularmente destilarias e matadouros e costuma-se beber álcool e comer carne. Um devoto de Deus, um mestre devoto de Deus como Narada Muni, sabe muito bem que pessoas ocupadas na matança de animais, em nome de religião, de certo estão se envolvendo no ciclo de nascimentos e mortes, esquecendo-se da verdadeira meta da vida, que é voltar ao lar, voltar para a morada eterna de Deus. Assim, o grande sábio Narada, enquanto ensinava o Shrimadbhagavatam a Vyasa Muni, condenou as atividades karmakanda, as atividades das pessoas comuns, mencionadas nos Vedas. E Narada disse a Vyasa, Prabhupada citou o verso aqui, eu vou ler a explicação e a tradução. As pessoas em geral são naturalmente propensas a desfrutar, e tu as tem encorajado dessa maneira em nome da religião. Na verdade, isso é condenado e completamente irracional. Orientando-se por tuas instruções, elas aceitarão semelhantes atividades em nome da religião e mal se importarão com as proibições. Bhagavatam 1.5.15. Srila Narada Muni repreendeu Vyasadeva por compilar tantas escrituras védicas suplementares que se destinam a orientar as pessoas em geral. Narada Muni condenou essas escrituras por elas não mencionarem o serviço prático e amoroso a Deus direto. Sob as instruções de Narada, Vyasadeva apresentou a adoração direta à Suprema Personalidade de Deus, Krishna, tal como é descrita no Shrimadbhagavatam. Em conclusão, nem a Suprema Personalidade de Deus, Vishnu, nem o seu devoto jamais sancionam a matança de animais em nome da religião. Na verdade, Krishna apareceu como o Senhor Buda para dar fim à matança de animais em nome da religião. Foi exatamente para isso que Krishna veio como Buda. Muita gente nem sabe, né, que Buda é o próprio Deus. É o próprio Krishna que apareceu disfarçado, né? Para parar com a matança de animais e proteger os Vedas também, que estavam sendo deturpados e usados como desculpa para matar os animais. A verdade, Krishna apareceu como o Senhor Buda para dar fim à matança de animais em nome da religião. Sacrifícios de animais em nome da religião são conduzidos sob a influência... Isso aqui é uma máxima, Bhima. De Tamaguna, o modo da ignorância, como se indica no 18º capítulo do Bhagavad Gita. Capítulo 18, versos 31 e 32. Yaya dharman adharman cha kariyam cha kariyam eva cha aya tava prajanati buddhi sa parta rajasi adharman dharman iti ja manyate tamasavrita sarvartam viparitanscha buddhi sa parta tamasi. A tradução em português dos dois versos é: a compreensão que não pode distinguir entre o modo de vida religioso e o irreligioso, entre a ação que deve ser feita e a ação que não deve ser feita, essa compreensão imperfeita, ó filho de Prita, está no modo da paixão. A compreensão que considera irreligião como religião e religião como irreligião sob o encanto da ilusão e da escuridão e avança sempre na direção errada, ó Partha, está no modo da ignorância. Muita gente eu vejo, né, nas redes sociais metendo pau na religião. A religião é a melhor coisa que existe porque aproxima as pessoas de Deus. Já as irreligiões, elas afastam as pessoas de Deus. Infelizmente, né, o que mais tem por aí são irreligiões. E essas irreligiões são ruins mesmo e estão afastando as pessoas de Deus. Aqueles que se comprometem com o modo da ignorância inventam sistemas religiosos. Nossa, Prabhupada é demais mesmo, né? Fala na lata mesmo, né? Aqueles que se comprometem com o modo da ignorância inventam sistemas religiosos para matar animais. A verdade, Dharma é transcendental. Dharma em português é religião, ou traduzido também como ocupação. Então, na verdade, Dharma é transcendental. Como o Senhor Shri Krishna ensina, precisamos abandonar todos os demais sistemas de religiões e simplesmente nos rendermos a Ele. Assim, o Senhor Krishna e seus devotos e representantes ensinam o Dharma transcendental, a religião transcendental, a ocupação transcendental, o qual não permite de forma alguma a matança de animais. No momento atual é muito lamentável que na Índia muitos ditos trabalhadores missionários estejam difundindo aí religião em nome da religião. Religião de demônios, né? Religião de demônios é assim: come carne, peixe, ovos, bebe vinho, né? É o maldito e venenoso e intocável álcool, vinho e etc. Quer ajudar os pobres? Servindo sopa com cadáver boiando, né? Vai para o inferno quem dá e quem recebe. Isso é caridade, mas é caridade no modo da ignorância, e caridade no modo da ignorância leva para o inferno quem dá e quem recebe. Eles afirmam que o ser humano comum é Deus e recomendam a todos que comam carne, incluindo os falsos renunciados, os pseudo-suamis ou pseudos-saniasis, paramahansas, bhagavans, tem um monte, né, de pseudos religiosos, pseudos mestres, pseudos missionários e por aí vai. Onde nós estávamos parados? Vou virar e já vou parar, meu irmão. Vou ladear a página. Foi escaneado aberto, então estamos ladeando a página aqui. Assim, o rei Purandana, estando apegado às atividades frutíferas, bem como a amigos e parentes, e estando atormentado por consciência poluída, enfim chegou ao ponto não muito apreciado por aqueles que se apegam demasiadamente a coisas materiais. Bom, gente boa, essa coleção Shrimad Bhagavatam Purana Imaculado está de graça no nosso site. Isso mesmo, você entra agora na krishnafm.com.br e na quarta linha está lá o link Livros Grátis, com as opções para ler na tela ou baixar. Mas se você não quer ler na tela nem baixar, então só tem uma opção, livros novos. Você clica aí, já cliquei aqui, já apareceu a coleção Shrima Bhagavatam. Você clica na foto, já abre aí, já aparecem os vários livros disponíveis. Você já encomenda todos, ou encomenda alguns, ou então completa a sua coleção. Chegam rapidinho na sua casa pelo correio, e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. programaresponde@hotmail.com ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram, DDD 18 98 171 5751. Combinado? Então tá combinado. Então vamos ler mais um pouquinho do livro Krishna Bimala. Vamos cantar. Não, não vai cantar hoje. Ah, o tempo já está corrido. Tá bom, então não vamos cantar. A senhora é que manda fazer o quê, né? Um dia canta, um dia não canta. Não, não, não achei ruim, não. Estou abanando o rabinho aqui. Estava pensando nos meus botões aqui. Os filósofos impersonalistas, às vezes, apresentam o argumento da serpente e da corda. É, confundem, né? A corda com a serpente, a matéria com a alma com a matéria. É só confusão, ilusão. Na escuridão da noite, uma corda enrolada é, às vezes, devido à ignorância, confundida com uma serpente. Mas confundir a corda com uma serpente não significa que a corda ou a serpente sejam falsas. E, portanto, esse exemplo usado pelos impersonalistas para ilustrar a falsidade deste mundo material não é válido. Quando alguma coisa é aceita como fato, mas na realidade não tem nenhuma existência, isso se chama falso. Mas se algo é confundido com alguma outra coisa, não significa que seja falso. Os filósofos devotos de Deus usam um exemplo muito apropriado ao comparar este mundo material com um pote de barro. Quando vemos um pote de barro, ele não desaparece imediatamente e se transforma em alguma outra coisa. Ele pode ser temporário, mas o pote de barro é usado para trazer água e nós continuamos a vê-lo como um pote de barro. Portanto, apesar do pote de barro ser temporário e ser diferente da terra original, mesmo assim, não podemos dizer que é falso. Nós devemos concluir, portanto, que a terra inteira e o pote de barro são ambos verdades, porque um é o produto do outro. Nós entendemos do Bhagavad Gita que depois da dissolução desta manifestação cósmica, a energia entra na Suprema Personalidade de Deus, Krishna. A Suprema Personalidade de Deus é sempre existente com suas energias variadas. Porque a criação material é uma emanação dele, nós não podemos dizer que esta manifestação cósmica é emanação de algo vazio. Krishna não é vazio. Sempre que falamos de Krishna, ele está presente com sua forma, qualidade, nome, associados e parafernália. Portanto, Krishna não é impessoal. Deus é uma pessoa. A causa original de tudo não é nem vazia nem impessoal, e sim a pessoa suprema. Demônios podem dizer que esta criação material é Anishwara, sem um controlador ou Deus. Mas esses argumentos ultimamente não podem se sustentar. O exemplo dado pelos filósofos impersonalistas que matéria inanimada como unhas e cabelos saem do corpo vivo não é um argumento sólido. Unhas e cabelo são indubitavelmente inanimados, mas eles não saem do ser vivo e sim do corpo material inanimado. Eles não saem, eu acho que eu esqueci, pulei alguma letra aqui, Bima. Tá, esse argumento não é um argumento sólido. Unhas e cabelo são indubitavelmente inanimados, mas eles não saem do ser vivo e sim do corpo material inanimado. Similarmente, o argumento que o escorpião vem do esterco de vaca com o significado que um ser vivo sai da matéria também não é sólido. O escorpião que sai do esterco de vaca é certamente um ser vivo, mas o ser vivo não sai do esterco de vaca. Somente o corpo material do ser vivo ou o corpo do escorpião sai do esterco de vaca. As fagulhas do ser vivo, como entendemos do Bhagavad Gita, estão impregnadas dentro da natureza material, e então elas saem. O corpo do ser vivo em diferentes formas é fornecido pela natureza material, mas o ser vivo em si é gerado pelo Senhor Supremo Krishna. O pai e a mãe dão o corpo que é necessário para o ser vivo sob certas condições. O ser vivo transmigra de um corpo a outro de acordo com seus diferentes desejos. Os desejos, na forma sutil da inteligência, mente e ego falso, acompanham o ser vivo de corpo a corpo. E pelo arranjo superior, um ser vivo é colocado no ventre de um certo tipo de corpo material. E então, ele desenvolve um corpo similar. Portanto, a alma transcendental, que somos nós, né, não é produzida da matéria, mas ela toma um tipo de corpo particular sob arranjo supremo. Se a alma fosse produzida pela matéria, os cientistas com certeza já estariam manipulando ela e criando ela e adulterando ela, e como eles fazem com tudo que eles pegam, eles adulteram tudo, né? Não criam nada, mas adulteram tudo. Para nossa experiência presente, este mundo material é uma combinação de matéria e espírito. O espírito move a matéria. A alma transcendental, o ser vivo que somos nós, e matéria são energias diferentes do Supremo Senhor Krishna, porque ambas energias são produtos do Supremo Eterno ou a Suprema Verdade, Krishna. Elas são, portanto, verdadeiras. Elas não são falsas. Porque o ser vivo é parte e parcela do Senhor Supremo Krishna. Ele existe eternamente. Portanto, não pode haver nenhuma questão de nascimento e morte. Os assim chamados nascimento e morte ocorrem por causa do corpo material. A versão védica Sarvam Kalu Idam Brahma significa porque ambas energias emanaram do Brahman Supremo. Tudo que experimentamos não é diferente de Brahman. É a filosofia do Senhor Chaitanya, né? Que Deus é ao mesmo tempo igual a tudo e diferente de tudo. Existem muitos argumentos sobre a existência deste mundo material, mas a conclusão filosófica dos devotos de Deus é a melhor. O exemplo do pote de barro é muito adequado. A forma do pote de barro pode ser temporária, mas ela tem um propósito específico. O propósito do pote de barro é carregar água de um lugar a outro. Similarmente, este corpo material, apesar de temporário, tem um uso especial. Ao ser vivo é dada uma chance a partir do início da criação para desenvolver diferentes tipos de corpos materiais de acordo com os desejos de reserva que ele acumulou desde tempo imemorável. O corpo da forma humana é uma chance especial na qual a forma desenvolvida de consciência pode ser utilizada. Às vezes, os filósofos impersonalistas apresentam o argumento: se este mundo material é verdade, então... acho que está faltando alguma coisa, hein, Bíblia? Às vezes, os filósofos impersonalistas apresentam o argumento... faltou o que aqui, né? Que, se este mundo material é verdade, vamos colocar aqui um que. O argumento, ou faltou vírgula, sei lá, faltou alguma coisa na minha visão, Bimala, na minha opinião. Às vezes os filósofos impersonalistas apresentam o argumento que, se este mundo material é verdade, então por que os casados são aconselhados a abandonar a sua conexão com este mundo material e aceitar a ordem de vida renunciada? Mas a visão do filósofo devoto de Deus sobre a ordem de vida renunciada não é porque o mundo é falso, ele deve sim abandonar as atividades materiais. O propósito da ordem de vida renunciada dos devotos de Deus é utilizar as coisas como elas são destinadas. Sri Rupa Goswami deu duas fórmulas para nosso lidar com este mundo material. Quando um devoto de Deus renuncia a este modo de vida materialista e aceita a ordem de vida renunciada, não é pelo conceito de falsidade do mundo material, mas para se devotar plenamente, para dedicar tudo no serviço do Senhor Krishna. Srila Rupa Goswami, portanto, dá essa fórmula. A pessoa deve ser desapegada do mundo material, porque apego material é sem sentido. O mundo material inteiro, a manifestação cósmica inteira, pertence a Deus, Krishna. Por isso, tudo deve ser utilizado para Krishna. E o devoto deve permanecer desapegado das coisas materiais. Esse é o propósito da ordem de vida renunciada dos devotos de Deus. O materialista se apega ao mundo por prazer sensual, mas um renunciado devoto de Deus, apesar de não aceitar nada para o seu prazer sensual pessoal, sabe a arte de utilizar tudo para o serviço do Senhor Krishna. Srila Rupa Goswami assim criticou os renunciados impersonalistas porque eles não sabem que tudo tem uma utilização para o serviço do Senhor Krishna. Ao contrário, eles tomam o mundo como falso e assim falsamente pensam em serem liberados da contaminação do mundo material. Tem gente que acha que só pensar adianta, né? É preciso fazer, né? A fé sem obras é morta? É por aí, é mais ou menos por aí, né? Por isso que a gente fala o serviço prático e amoroso a Deus, Krishna. E no serviço prático e amoroso a Deus, Krishna, a gente pode usar tudo nesse serviço, né? E os impersonalistas não, né? Eles tomam o mundo como falso e assim falsamente pensam em serem liberados da contaminação do mundo material. Porque tudo é uma expansão da energia do Senhor Supremo Krishna, as expansões são tão reais quanto o Supremo Senhor Krishna é. Que a manifestação cósmica é somente manifesta temporariamente, não significa que ela é falsa ou que a fonte da manifestação é falsa. Porque a fonte de sua manifestação é verdade, a manifestação também é verdade. Mas a pessoa tem que saber como utilizá-la. O mesmo exemplo pode ser citado. O pote de barro temporário é produzido da terra toda, mas quando é utilizado para um propósito próprio, o pote de barro não é falso. Os filósofos devotos de Deus sabem como utilizar a construção temporária deste mundo material, justamente igual um homem sensato sabe utilizar a construção temporária do pote de barro. Quando o pote de barro é utilizado para um propósito errado, ele é falso. Similarmente, esta forma humana de corpo, ou este mundo material, quando utilizado para o falso prazer sensual, é falso. Mas se esta forma humana de corpo e a criação material forem utilizados para o serviço prático e amoroso ao Senhor Supremo Krishna, suas atividades nunca são falsas e se tornam eternas, né? Tudo que você faz para Deus, resultado é ganho eterno. E tudo que você faz materialmente é resultado temporário, miserável e é perdido na hora da morte. E na próxima vida você tem que fazer tudo de novo. Já as coisas que você faz para Deus são eternas e os resultados são eternos. E quando você volta a nascer aqui, você continua de onde parou. É confirmado, portanto, no Bhagavad Gita que uma pequena atitude de serviço em utilizar este corpo e o mundo material para o serviço do Senhor Krishna pode liberar uma pessoa do perigo mais grave da vida. Quando são propriamente utilizadas, nem as energias superior e inferior que emanam da suprema personalidade de Deus, Krishna, são falsas. No que diz respeito a atividades lucrativas, elas são principalmente baseadas na plataforma de prazer sensual. Por isso que uma pessoa consciente de Krishna avançada não as adota. O resultado de atividades lucrativas pode elevar uma pessoa ao sistema planetário superior, mas como é dito no Bhagavad Gita, pessoas tolas, depois de exaurirem os resultados de suas atividades piedosas no reino celestial, voltam novamente a este sistema planetário inferior e então novamente tentam ir ao sistema planetário superior. É aquele que a gente sempre fala aqui, né? É o rico que vai para o primeiro mundo tirar as férias, depois acaba o dinheiro e tem que voltar aqui, nesse inferno do terceiro mundo. É, sala de espera do inferno. Aqui não é o inferno ainda, aqui é apenas uma sala de espera. Seu único lucro é ter o trabalho de ir e voltar, justamente igual no presente. Muitos cientistas materialistas desperdiçam seu tempo na tentativa de ir ao planeta Lua e novamente voltar. É, além deles desperdiçarem o tempo, né, desperdiçam o nosso dinheiro também, né? Esses patifes, como o Prabhupada fala, são pseudocientistas. Aqueles que estão engajados nessas atividades são descritos pelos Vedas personificados como Anda Parampara, ou seguidores cegos das cerimônias ritualísticas védicas. Na verdade, eu errei, desculpem, não são patifes, são patifes especiais. Apesar dessas, os patifes normais são diferentes. Apesar dessas cerimônias serem certamente mencionadas nos Vedas, elas não são destinadas para a classe dos homens inteligentes. Homens que estão muito apegados aos desfrute material estão cativados pelo prospecto de serem elevados aos sistemas planetários superiores, e por isso eles adotam essas atividades ritualísticas. Mas uma pessoa que é inteligente ou que tomou o abrigo de um mestre espiritual fidedigno para ver as coisas como elas realmente são, não se vale de atividades lucrativas, mas se dedica no serviço prático, transcendental e amoroso do Senhor Krishna. Pessoas que não são devotas adotam as cerimônias ritualísticas védicas por razões materialistas e assim elas ficam confusas. Esse é o sintoma de quem não conhece Deus, de quem não conhece a verdade absoluta. Elas vivem confusas, ansiosas, depressivas, estressadas e cheias de lamentação. Tá, já parei. Vamos parar aqui então. É sintomas. Pelos sintomas você conhece quem é quem, quem está doente, quem está iluminado, quem é devoto de Deus de verdade, e por aí vai. Tá, já parei de falar. Bom, gente boa, esse livro Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, o livro que todo mundo deve ter em sua cabeceira, está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na quarta linha está lá o link Livros Grátis, com as opções para ler na tela ou baixar. Ou também ver, né, no YouTube, também tem no YouTube, né, Bimo? Acho que tem sim, tem sim. Tem áudio, tem vídeo e tem em PDF. E tem também na tela, no site Vedabase. Tá tudo aí, livros grátis, tá bom? Então tá bom. Se você não quer ler na tela, não quer baixar, então só tem uma opção, livros novos. Aí tem que pagar, mas vai pagar um precinho, camarada, quase a preço de custo. Você clica aí, já cliquei aqui, já apareceu a coleção Shrimad Bhagavatam por ano imaculado. É, quase que o computador apagou aqui, Bimala. Você não ligou para carregar a bateria. Bimala. Então, você clica aí, aparece a coleção Shrimad Bhagavatam, onde tem essa história também, com todos os detalhes. Aí você vai descendo, já aparece a coleção Shri Chaitanya Charitamrita, o Doutorado da Ciência do Amor a Deus. Já aparece a coleção Srila Prabhupada Lilamrita, todo o conhecimento vivido na prática. Já aparece o Bhagavad Gita, como ele é, edição especial de luxo. E agora sim, o livro Krishna, o livro que todo mundo deve ter em sua cabeceira. Você clica aí, encomenda o seu, chega rapidinho na sua casa pelo correio, e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. programaresponde@hotmail.com, ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram, DDD 18 98 171 5751.